Antes de mais, muito obrigado por ter aceito aqui este tempinho. Como é que é a linguagem disto? Está à vontade? À vontade. Podes dizer o que quiseres. As asneiras... Fica com o som? Fica, penso que sim. Sim. Pois eu também aumento. Espetacular. Saque, ó Miguel, o que é que posso tratar? Espera aí, com o meu microfone. O meu microfone seu. Trata-me como tu quiseres. É? Como personagem Saque, como pessoa, é Miguel. A personagem Saque, que fazia os vídeos monólogos sobre tudo e mais alguma coisa, reformou-se ou não? Não creio. Já não faço uma entrevista há bastante tempo, exatamente por causa disso. Olha, vai-me vendo aqui, mas é um micro, que eu acho que isto... Se calhar pode isto ao contrário. Não, está fixe. Está fixe? Está a sair bem. Tranquilo. Tá. Como é que é? Qual é a questão? Se a personagem Saque reformou-se ou não? Não, meu, nunca se... Um Saque é uma personagem que nunca se reforma, não é? Para além que eu mesmo sou... Tenho 70% de Saque na minha vida, portanto, vivo assim. Não, mas não se reformou, simplesmente os tempos mudam e um gajo vai evoluindo também. Basicamente é isso. Ok, muito bem. E já agora, porquê é que na altura escolheste o nome Saque e não o teu nome ou outro nome qualquer? Bem, isto começou tudo por jogar na net, mano. Estás a ver? Eu estou mesmo preocupado com esta merda. Só. Pá, mas está a ficar fixe. Está a ficar fixe. Tá. Certeza? Já. Yeah. Esta merda tem que morrer ruído. Estás com isso um bocadinho de pão. Espera aí, eu vou experimentar meter este lado. Aqui se calhar está melhor. Yeah. Também como tenho a barba. Já. Já, está fixe. Porquê Saque e não Miguel? Oh meu, isto começou tudo por causa dos jogos, estás a ver? Isto foi há, sei lá, 2006, estás a ver? Quando eu abri o canal. Comecei no Google Vídeos, meti lá uns vídeos com os amigos, depois passei para o YouTube, quando o YouTube apareceu cá, pessoal. E comecei lá a meter vídeos só naquela antena. Epá, tinha um nome que era o Forsaken, que eu jogava Trackmania na altura. E o que é que aconteceu? Aconteceu, isto é uma história que pouca gente sabe. Aconteceu o quê? Aconteceu que eu estava a jogar, entrei num clã do Trackmania, e eu já disseram, pá, o teu nome é muito grande, tens um nome mais pequeno. Pá, e no meio de Forsaken está lá Saque. Eu nem sequer sabia que aquela merda era uma bebida japonesa. Portanto, entrei e está-se bem. Vai da fixe. Pá, e ficou. Na verdade, nenhum amigo meu me chamava Saque na escola. Muito bem. Eu vi os teus primeiros vídeos, que alguns eram uns sketches. Pá, eu vi um que achei um piadão de caraças, que era... Pá, meti aquilo a meio, que basicamente era alguém a dar os tiros uns aos outros. Depois tinhas uma grande edição por trás. Qual é que era? Pá, eram uns gajos armados, tipo meios terroristas. Pá, mas o que mais... Uma sala. Esse é o primeiro de todos, mesmo. É esse? Pronto. Pá, horrível. Que depois a edição tem... Pá, os tiros parecem mesmo guerra. Mas depois são os gajos que morreram neste plástico. Ah, pá, o que é que te motiva para fazer esses vídeos, em primeiro lugar? Epá, eu sempre fui ligado à ação, estás a ver? Fui à ação, tiros, sempre achei boa da piada assim também. Porque um gajo jogava na altura, né? Sempre gostei muito da ação. Tiros e não sei o quê. Epá, e fazia brincadeiras com os amigos, estás a ver? E nesse dia... A nossa prof de desenho, estava eu para ir no 11º, já muito, disse, pá, vamos lá, vais buscar à sala, não sei o quê. E quando nós fomos lá, levei uma câmara, se não me engano era o telemóvel, não sei. E gravámos aquele, que não é um sketch, isso é uma brincadeira. Muito bem, muito bem. Muito bem, bravo. Sou cá tão coloquial. Nos teus vídeos, sim. Há muitos dos teus vídeos que tinham uma mensagem por trás, digo eu. Ah, todos têm. Todos têm. Todos têm, João. Não diz mais, sim. Preocupava-te... haver uma mensagem ou só queres realmente entreter as pessoas que viam os teus vídeos? Vou-te pedir só um favor, se metes o teu telefone no bolso, porque isto pode ficar com interferências. Já me aconteceu ter que gravar um de novo. Isto agora, isto é quanto tempo? Tu vais cortar ou isto é tudo? É seguido. Vai sim? Ah pá, no máximo maior. Maior? Que está-se bem, para mim é igual. Pá, todos os teus vídeos têm sempre uma mensagem por trás, estás a ver? Mas não é uma coisa tipo, sou cá tão ativista, estás a ver? Tem uma mensagem porque normalmente eu pego sempre em temas que me chateiam um bocado. Começo sempre por uma coisa que me chateia, sei lá, miúdos aos gritos. E depois adapto isso à realidade, né? E faço com que... Os miúdos aos gritos é complicado, mas, por exemplo, as miúdas andarem com roupa curta e não sei o quê, e adapto isso à realidade, estás a ver? Okay. E da minha maneira de contar as coisas, faz com que já tive mães a dizerem, epá, obrigado por teres dito isto, porque a minha filha já mudou. Isso é lindo. Portanto... É essa a ideia. Epá, por cada vídeo só vê uma pessoa que muda, está ótimo, estás a ver? Ok, bom. Os teus vídeos, e não só os teus vídeos, mas nota-se muita preocupação na malta que faz monólogos e não só monólogos para o YouTube, que a parte técnica seja o mais perfeita possível. Achas que sim? Como assim? Ou é possível criar um conteúdo que se torne viral, mas que a parte técnica não seja importante? Ou não seja usada com relevância? Por exemplo, uma piada, eu não digo stand-up, né? Porque... Bem, então a pergunta era se a parte técnica, portanto, uma boa luz, uma boa som, se é... Era o que eu estava a dizer, pá. Eu acho que isso depende um bocado, porque assim, quando tu, entre aspas, ficas master a falar, pá, para a câmara, estás à vontade, 5 estrelas à vontade, convém evoluir dessa merda. Mas quando não és master, pá, a parte técnica não importa, acho, na minha opinião, acho que a parte técnica pouco importa, porque pode estar com uma imagem de merda. Eu lembro-me no Luís Vieira, há boé anos atrás, tinha uma qualidade que era uma cagada, pá, e o gajo tinha piada, estás a ver? E eu via aquilo porque o gajo, o que ele dizia, podia não ser nada de jeito, mas pá, tinha piada, tinha conteúdo, papava ali 3 minutos aquilo, era fixe. E, pá, a imagem era um nojo. Acho que quando as pessoas se preocupam demasiado com a imagem, por exemplo, as gajas de moda, de styling, preocupam-se imenso com a imagem, depois a mensagem é um nojo. Estão a ir para um caminho e estão-se a esquecer do outro, vamos pôr assim. Não, é, preocupam-se demasiado com o aspecto, é muito fútil, estás a ver? Obviamente faz parte do canal deles, não é? Mas depois o conteúdo é um bocado... Qual é a palavra? Está lá nada, não? É oco, estás a ver? Eu não estou a dizer que são todas assim, estou só a dar um exemplo. Sim, mas eu também concordo. Quando tu tens um gajo que tem, por exemplo, tens um texto sobre, por exemplo, como responder com classe, tudo. Eu tenho o meu plano é apontar para o teto, estás a ver? O que é que importa, estás a ver? É, isso faz parte até do humor. Mas isso é pensado, quando tu mudas claro, um plano... Claro. Todos, muitos dos seus vídeos têm planos diferentes. Sim. Normalmente é sempre pensado. Não, pá, normalmente é assim. Tens que ver que eu fazia os vídeos... Eu não vivia em Lisboa, vivia sozinho, com os meus pais. E era uma coisa daquelas, tipo... Não é como a maior parte do pessoal que faz, que é... Eu não tenho amigos, e os meus amigos são os gajos da net. Não é nada disto. Simplesmente eu tinha coisas para dizer... Epá, vou aqui meter a câmara. E havia um dia que eu não tinha tripé. Havia um dia que tinha aquele merda toda desarrumada. Outros dias não me apetecia... Não tinha luz. Estás a ver? Epá, e a câmara... Ia mudando de sítio, mas era, normalmente era estratégico. Ok, muito bem. Que diferenças é que tu sentes a postar um vídeo agora e há uns anos? Isto... Há uns anos era genuíno e agora não, não sou isso. Hoje em dia tens que viver um persona. É, depende, queres ser famoso? Tens que viver um persona. Tens que ser um gajo que não és, tens que viver uma realidade que não existe. Que é tudo bué de feliz, tudo incrível. Ou é aos gritos, como o pessoal que era do gaming e agora vlogs, é tudo aos gritos. E acontecer cenas completamente absurdas, que é, olha, eu a ver este copo de cerveja em 2 segundos, ah, espetacular, e fazem 10 minutos disso, não percebo como, na minha altura era 3 minutos e era demais. E por outro lado, tens as miúdas que é tudo bem da feliz, isto foi o melhor dia da minha vida, porque a GQ pediu-me para eu vir aqui e isto é espetacular, os produtos que eu tenho aqui. Pá. E isto é o tipo de conteúdo que há no YouTube, hoje em dia em todo lado não há mais nada. Tudo o que seja fora disto, ou não é bem visto, ou tem que ficar viral por alguma maneira. Pá, eu já tentei voltar ao YouTube, fiz 3 vídeos novos, não sei se viste. Sim. Epá, e vim com a minha linguagem, com os meus títulos sem clickbait, com essas coisas todas. Epá, e tenho ali 20 mil, 30 mil views de pessoas que me veem e gostam do que eu faço. Mais que isso não dá. Ok. Antigamente acaba sempre um nicho. É, antigamente ficava viral. Porquê? Tinhas o tabunito, tinhas o pessoal a partilhar. O quê? Os gajos estão a falar de leggings, incrível. Puxa, tudo a partilhar. Hoje em dia não. Hoje em dia como há tanta... Há tanta oferta. Tanta oferta. Mas a oferta não é boa. O pessoal já não quer as cenas boas. Querem conteúdos... Convém explicar aos nossos ouvintes que estão aqui moscas a incomodar. Sim. Não estarem pombas. Não, sorte. Não, aqui até há pombas, mas não vejo até. E perdi-me, mas pronto, era isso mais ou menos. Muito bem. O YouTube achas que deve ser visto como um trabalho para uma pessoa? Isto no sentido, imagina um comediante de stand-up comedy que vai para o YouTube para criar o seu público. Ou ser visto como um trabalho só daqui a uns tempos de lá estar? Sim, estás-me a perguntar então se é um hobby ou se é um trabalho, na verdade. Sim. Se por exemplo, a mim mete-me muita confusão ser blogger ser um trabalho. Mete-me muita confusão. Ainda não consigo encaixar isto na minha cabeça. Deixa-me ver se eu te mostro isto desta maneira. Não sei se te respondo à tua pergunta, mas aqui há uns anos eu achava... Há uns bons anos, quando eu estava no auge, 300 mil views por vídeo. O pessoal dizia-me assim, ou tinha entrevistas como esta, perguntava-me assim, olha lá, o que é que tu achas que vai ser do YouTube daqui a uns anos, já achas que dá para viver isto? E eu falei assim, a mesma coisa que é. Eu acho que o YouTube vai evoluir até um certo ponto em que as pessoas têm que sair do YouTube e vão para uma... Para a televisão, vão para o rádio, vão para os tomates. Show. Porquê? Porque ao YouTube chega a um limite, estás a ver? Ganhas ali a tua crew, o teu pessoal que te vê, o teu nicho, foges para o outro lado e leva o pessoal. Seja Twitch, seja rádio, seja televisão, seja podcast, seja o que for. E hoje em dia está a um nível brutal, mas como não tem conteúdo e as pessoas não são... Ouve lá, eu falo do Dark Frame. Qual é que foi o último vídeo do gajo? Tu dizes, sei lá, foi o da faca? Não, o da faca foi há 2 meses atrás, 300 vídeos atrás. O pessoal faz todos os dias vídeos, todos iguais. Seja o antes, seja Dark Frame, seja Window, é tudo a mesma merda. Pá, eu vejo aquela merda, ou lá, eu vejo nas minhas streams, numa de me rir. Mas os conteúdos são todos iguais. Não têm personalidade. Okay. Personalidade jurídica. Não tem personalidade. O facto de não teres personalidade é que não consegues acompanhar a... Não consegues acompanhar a personagem. Acho eu. O pessoal que me segue mais anos, mano. Tem pessoal que me vê... agora para a minha stream, para a Twitch, já me vi há 10 anos na outra, tá vendo? Pá, e não conheço ninguém que veja Dark Frame. Ninguém. Só os miúdos. E os miúdos, quando chegarem a ter uma idade, evoluem. Pá, e tu se não evoluís para outros meios... Ok. Duvido. Mas já agora, também faz confusão pessoas que têm blog como profissional. É pá, irrita-me, isso me mete uma confusão de cara. É, eu tenho que lançar um vídeo desse, falar de influencers. É pá, cada um tem a sua vida, vamos por assim, é a minha ideia. Mas depois fazendo aquilo como se fosse uma cena super interessante e que é um trabalho. Não tem nada a ver, influencers são todos iguais. Já viste alguma influência específica? Eu conheço a Bumba no Fofinho. Sim. Depois está o resto. É a única gaja que eu conheço que faz vídeos para o YouTube diferente. Depois tens 500, são todas iguais. É moda, é roupa. É... Já pensaste assim? Isto é um bom tema para ti para fazer stand-up. Que é assim. Nós vestimos sempre da mesma maneira, homens. Mesma merda. É t-shirt, calças, sapatilhas. As gajas vestem-se de todas as maneiras diferentes, já viste? Todas. As influências são todas iguais. Não achas bem estranho? Sim. Se fores a pensar assim. Elas todas têm estilos diferentes. Todas iguais. Já nós vestimos todos iguais e normalmente o conteúdo é sempre diferente. Todos os humoristas é tudo diferente e claro, menos os youtubers. É, hoje em dia não há hipótese. Muito bem. Esta pergunta que eu tinha de fazer. Opa, calça cinco. Muito bem. Boa. Esta pergunta acaba por ser um bocadinho do que falamos já há bocado. Que é, as novas gerações estão muito ligadas ao YouTube. Também há outras plataformas. Mas achas que o meio vai continuar a crescer ou chegar a um ponto que arrebenta a bolha? É, acho que a bolha já arrebentou a bolha. Já arrebentou? Acho que hoje em dia já estabilizou, estás a ver? Ou és famoso ou não és. Por exemplo, tens o João Sousa, que tem boé de views. Boé. Depois tens lá os amiguinhos todos gosmas que pintam o cabelo branco, que se colam a ele e tem boé de views. Acho que funciona assim agora, é cunha. Qualquer dia vai ficar uma empresa, o YouTube. Mas eu não acho que... Como é que era a pergunta, cara? Houve só distrações aqui, que atrofiou. A velha juntou-se. Se arrebenta a bolha ou não? Fazias que já te melhor. Não, acho que já arrebentou. Antigamente, diz-me se eu estiver errado, eu conheço um colega teu, vamos pôr assim, no meio, que é o Gil Prazeres. Sim. Ele dizia-me que antigamente havia uma maior união dos youtubers. Achas que agora não existe? Não, claro que não. Antigamente era a mesma coisa que teres... Era um exército. Ou seja, éramos na boa uns 20. Estás a ver assim, topo havia tipo 5. Depois havia assim um grupo de 20 fechado. Pai, depois os youtubers ao todo se calhar eram 50. E desses 20, todos se apoiavam uns aos outros. Remavam todos ao mesmo lado? Tudo para o mesmo lado. Havia merda com toda a gente vendia. Um tentava fazer aquilo, todos juntavam. Pá, eu fiz as aventuras de saque, tive o Estuca, tive o Leitão, tive não sei o quê, tudo aí para a leiria para fazer aquilo comigo. E a Fuga, igualmente. Uma vez houve um stress com o Kiko, naquele programa da SIC, que eu não me lembro do nome. Lá está, aqueles programas também é feito ao Kilo, ninguém se lembra do nome. Houve um problema com o gajo, toda a gente apoiou, todos os fãs, nós puxámos os nossos para ajudar o Kiko. Resolvemos aquela situação. Hoje em dia não há assim. Essa união não existe já? Já não. Não, existe entre nós. Opa, mas sim. Somos amigos? Sim, mas agora há 500 a fazer. Vamos por assim. Agora há 500, cada um a puxar para cada o seu um lado. Cada um a puxar para o seu lado. E pior que isso é que é tudo muito. É muito negócio. Ok, sim. Ok. Há interesse por trás. Bom interesse, marcas. Tens o Miguel Paris que só faz merda já se pagarem. Pá, é complicado. As aventuras de saque, foi o conteúdo que deu mais prazer fazer? Ou não? Foi tudo. Sim. Tendo em conta que era uma coisa, mesmo que o teu nome, que era As aventuras, ainda no outro dia estive a vê-las todas de um lado ao outro na stream. Aqueles 10 episódios, que o pessoal adora. Eu estive a rever com um olho um bocado mais, porque agora trabalho na área, já há muitos anos, mas na altura não trabalhava. E eu estive a ver com um olho mais crítico e acho que é a coisa mais pura que eu já fiz, estás a ver? É completamente aleatório. Humor aleatório, feito em cima do joelho, não tinha guião. Não? Vamos ver. Vamos todos filmar aqui para o meio do mato. E hoje temos de descobrir o papel, começamos a inventar e a filmar. Pá, e tínhamos algum jeito a filmar, então filmava-se fácil. Pá, perdias um dia naquilo, cada episódio era um dia. Como é que surgiu a ideia? Do quê? Das lendas? Sim. Das lendas, das aventuras. Sim. Acho que foi o Leitão. Acho que o Leitão me falou nisso, já não lembro o que é que ele disse. Pá, nós estávamos a fazer um vídeo e dissemos, temos que fazer um vídeo com toda a gente, uma série. Pá, vai, bora que se foda, vamos fazer. Pá, já não sei como é que surgiu, honestamente. A seguir veio a Fuga, não sei se lembra. Sim. A Fuga foi tipo, quase um final. Okay. As aventuras é uma coisa, a Fuga é outra, mas a Fuga foi tipo... Remate final. Foi o remate final da última cena que eu fiz assim desse género. As lendas e o Zé, o que já seria uma cena do futuro. Havia uma personagem, que até foi uma pergunta que me mandaram, que era o Mr. Strike, certo? Straps. O que é feito dele? Foda-se, sei lá. Esse gajo...